partida agora exposta no céu. Faltam palavras para descrever a essência de Deus. E o que me chama a atenção é o controle que Ele detém. Risca o vento, molha o mar e desenha o além. Quando respira, Ele faz a maré do mar abaixar. Diante do trono, raio pede licença, onde vai estourar? Sabe de cor o número de estrelas que pôs no espaço. O diabo obedece, todo inferno estremece. Esse Deus é fantástico. Ele dá aula, manda o céu assistir. O que Ele faz quando se crê? Chame este nome, que agora Ele vai te atender. Quando Ele chega, a gente se arrepia, coração explode de prazer. O seu nome é Deus, chame este nome, que agora Ele vai te atender. Quando Ele chega, a gente se arrepia, coração explode de prazer. Ele passa contigo, Ele fala contigo, Ele anda contigo aonde você for. Ele amansa leão, arrebenta a prisão e assina embaixo: eu sou o Senhor. O seu nome é Deus, e com esse nome não há o que eu não possa fazer. Tristeza se alegra, o forte arrebenta, o valente é lenda. Esse Deus é Jeová. Esse Deus é Jeová. Esse Deus é Jeová. Respira, Ele faz a maré do mar abaixar. Diante do trono, o raio pede licença, onde vai estourar? Sabe de cor o número de estrelas que pôs no espaço? O diabo obedece, todo inferno estremece. Esse Deus é fantástico.